nada se perde. Quando nossa saúde se abala, algo se perde. Quando perdemos o caráter, pouco nos restará. Tenha paciência para aprender com o perdão, jejuar, orar e vigiar. Dê valor à sua vida, jejuar, orar e vigiar. O Aena é quem nos ensina. Quando eu estou com problemas, vou orar. Quando minha saúde se abala, vou orar. Quando os inimigos me atacam, vou orar. Quando eu estou bem, vou orar. Porque na casa de meu pai existem muitas moradas. Na casa de meu pai existem muitas moradas. Conheça suas raízes, conheça sua cultura. Conheça suas raízes, conheça sua cultura. Yeah. Raízes e cultura. É isso aí, Mutamem. Aqui na Cidadã FM a gente vai para um rápido comercial e já volta. CYU 850, Rádio Cidadã FM, transmitindo em frequência modulada em 87,5 MHz e na internet em www.cidadanfm.com.br. Viva melhor, viva melhor, viva melhor. Corra para a saúde, com Atos Lima, às terças-feiras, depois da Voz do Brasil. Olha o salame! A Rádio Cidadã FM traz agora todas as quartas, das 11h30 ao meio-dia, o programa Cozinha Cidadã, com humor temperado do apresentador Rony Cássio, do Comida dos Astros. Cozinha Cidadã, o programa que vai sintonizar o seu riso e abrir o seu apetite. Eita! Saia de casa preparado. Jornal Cidadã. De segunda a sexta, das 7 às 9 horas, com Diego Machado e Everton Lopes, aqui na Cidadã FM. Sim, você no lugar e na hora certa, acalmando sua mente pensante e levitando seus pés dançantes. Depois dessa dose espiritual com o Mutamem aqui no Já Regou Suas Plantas. Sim, nos regozijamos, damos graças realmente pela presença do Mutamem, mostrando as suas composições de oração e de jejum e atenção. Muito legal a mensagem. O que você achou, Pedro Comuna? Perfeitamente, já conhecia. Eu fico apenas mais feliz de hoje concretizar esse encontro aqui, essa continuação dessa relação que já começou algum tempo atrás aí e vem se fortalecendo aí cada vez mais através do aprendizado contínuo estabelecido através das relações e dos diálogos entre nós. Mutamem, mais uma vez aí, ó, muito obrigado pela sua presença. O convite para 2014 já está feito e para outras oportunidades para chegar aqui também e conferir e participar de outras formas também, está mais do que aberto. Bom, muito obrigado à Rádio Cidadã. Primeiramente agradecemos a Já, por isso que sempre damos graças. Agradecemos a Rádio Cidadã, Pedro Comuna, Jai Mahal, Coletivo Elefante, que abriu as portas da casa do coletivo para que, antes de chegar aqui, me encontrasse com os músicos reais, Rodrigo e Nayan Golo. Vou chamar Nayan Golo para dar um big up no trampo do Fábio. Yeah. Ok? E agradeço também Diabrito e René Vandré, que fazem parte não só da banda Etiópias Railândia, mas da família Etiópias Railândia. René Vandré é uma pessoa que, na minha caminhada musical, é uma pessoa muito importante, que também já tocou comigo há tempos atrás. Continua tocando, porque a vida não tem fim, mas também, conversando comigo, me fez entender que as pessoas gostariam de escutar as minhas canções em álbuns, em gravações. Então, se hoje estou gravando, por exemplo, esse single Perversidade, que está rolando aqui na rádio, René Vandré tem parte nisso. E um outro homem também que vou citar aqui, porque sei que Pedro Comuna aprecia também essa pessoa, Zebulon Faia. Opa, Zebulon. Também é uma pessoa que, em conversas com, em particular com ele, me fortaleceu para que eu tivesse essa força para gravar essas canções, que não tem nem Mastercard paga, porque quando recebemos o dom de fazer uma canção e partilhamos com as pessoas, partilhamos coisas que nem prata e nem ouro podem comprar. Então agradeço, só agradeço. Bless the Lord. Valeu, Muta. Grande presença aqui. Valeu, Pedro Comuna. Valeu, Jamarral. Já regou suas plantas segunda a sexta-feira aqui na Rádio Cidadã FM, essa semana especialmente, encerrando o ano com presenças ilustres. Amanhã tem Veja a Luz. Sexta-feira, Etiópias Railândias com o Felipe Brito aqui. René vai vir também, René? René vai vir também sexta-feira aí, então. Maravilha, e agora vocês ficam com a História Cidadã. História Cidadã, com a presença do Tião Carvalho, ora vejam. Então, um grande abraço pro Tião, que vai adentrar nos estúdios aqui. E é isso aí, até amanhã. Até amanhã às 22 horas com Veja a Luz. Máximo respeito aí, ouvintes da Cidadã. Boa noite. Boa noite, já regou suas plantas. Must the black man's strength, why people must he sweat and strain? It all each day from dawn till dusk. Yes, a true. Trying to achieve. Must be swift and straight. He died each day from dawn till dawn. Sweet and straight. Tell me, must the black man stray? I really wanna know people now. Must he sweat and straight? live in a jar of safari. I live in a jar of safari and I'm feeling high. I live in a jar of safari. I live in a jar of safari. I live in a jar of safari and I'm feeling high. You know what Jaja is a mighty. When you're in sky, she found the logo. Yeah, Jaja found the logo. Fire. I and I walk with the fire burning the light. Oh, na na na na. I'm living a jar of safari. I'm living a jar of safari. I'm living a jar of safari and I'm feeling high. I'm living a jar of safari. I'm living a jar of safari. I'm living a jar of safari and I'm feeling high. Oh, na na na na. Fica no saci. Perere, não.

do site no Facebook, página História Cidadã. Você dá um like, um curtir e entre em contato com a gente. Pode mandar mensagem, fazer perguntas, sugestões e ficar por dentro das nossas postagens aqui com assuntos referentes aos assuntos que a gente discute aqui. O História Cidadã faz abordagens históricas, geográficas e humanas sobre o processo da nossa existência nesse território que hoje a gente chama de Butantã, São Paulo, Brasil, mundo. Então, a gente discute e reflete sobre as relações humanas na sociedade. Hoje, a gente conta aqui com a presença de um grande mestre de cultura popular, Tião Carvalho, presente aqui, residente do Morro do Querosene, aqui no nosso bairro do Butantã, há muitos anos. Hoje ele vai participar do História Cidadã e contar um pouco aí sobre a vida dele, sobre as experiências dele, sobre a vivência dele aqui no Butantã e também apresentar um pouco do seu trabalho. O História Cidadã, que é esse programa aqui que você está sintonizado, vai ao ar de quarta-feira às 23 horas. Tião Carvalho, boa noite, máximo respeito à sua presença aqui. Nossa relação aí já começou há alguns anos e está cada vez mais forte. E agora a gente tem esse espaço aqui, Tião. Esse espaço é nosso, é para a gente ocupar. Cecília, Dinho Nascimento já estiveram aqui, outros também. E a gente procura fazer com que esse espaço seja da nossa comunidade, da comunidade do Butantã, para que a gente possa abrir, a partir da nossa comunidade, abrir para o mundo inteiro. Boa noite. Opa, muito obrigado, muito boa noite, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Queria dar boa noite, aproveitar e dar boa noite aí para todos os ouvintes aí da Rádio Cidadã e todos os amigos e amigas aí, especial daqui do nosso querido bairro do Butantã. Mandar um abraço para todos aí, falar que estou super feliz aqui, estar aqui com vocês e poder tá mandando essa mensagem aí de carinho para todos aí do nosso bairro, né? É isso. Muito obrigado, viu? E parabéns aí pela rádio, né? Que maravilha, que projeto aí bonito, audacioso. Parabéns, tamo junto, viu? Damos graças pela sua presença, muito mestre. Obrigado. A gente só aprende com você. Eu, pessoalmente, aí, juntamente com Ambulantes, a gente tem a oportunidade de estar ao seu lado em diversos momentos. Bom. E a gente agradece demais você poder contribuir com a gente, colaborar. E nos incentivar, que né? Bom, muito, sempre que você. Muito obrigado. Aprendo muito com vocês também. Sempre um prazer estar junto. É isso aí. Para começar a nossa conversa aqui, então, eu gostaria que você contasse um pouco da sua infância, onde você nasceu, como que você cresceu, como que você cresceu e entrou em contato com a música, como que a música te tocou, e contar pra gente então essa parte inicial da sua vida. Isso. Bom, na verdade vocês já sabem, eu nasci no Maranhão. E porém nasci na região norte do Maranhão, ali no região dos antigos quilombos. Minha cidade chama-se Cururupu, né? E na realidade eu já venho de um berço cultural, né? Essa tradição cultural, musical, vem da minha família, meus pais, meus avós, que já eram músicos, já eram cantadores, todos eles, de uma certa forma, já tinham uma ligação muito direta aí com a cultura popular, com o Bumba Meu Boi, tambor de crioula e outras manifestações ali da região, né? Então, desde a minha infância, eu já tenho essa ligação com essa cultura, mas, na realidade, eu vivi na minha infância, essa primeira infância, né, até meus 8 anos de idade, na cidade de Cururupu. Depois eu me mudei para São Luís, né? Na verdade, fui para São Luís para estudar, né? Aquela coisa de ir para a capital, né? E ali também, de uma certa forma, ali continuou, né? Porque aí eu fui conhecendo já os grupos de teatro, os grupos de música e tal, ali da capital. E outra manifestação também, né? Bumba Meu Boi, da Madre de Deus, que é o que eu podia dizer que é a minha escola, talvez minha raiz principal, né? Assim, onde eu nasci, é um berço também musical, já na capital de São Luís, mas é um berço cultural muito forte, o bairro da Madre de Deus. Então, dali que a gente, da onde eu trago ali muita coisa também, né? E é isso, São Luís ali até meus 24 anos, depois eu mudo para cá, para o Rio de Janeiro, São Paulo, Sul e Sudeste do Brasil. E aí, a partir daí, também começo a viajar pelo mundo, né? E para essa relação desse intercâmbio cultural, que é, para mim é um aprendizado muito grande, que eu gosto muito de fazer, gosto muito desse desafio aí de sair e entrar no Brasil e levar a cultura brasileira e aprender lá fora também, e é muito bonito. É isso aí, estamos aqui sintonizados no História Cidadã, o programa aqui da nossa Rádio Comunitária do Butantã, hoje contando com a presença de Tião Carvalho, que é músico, ator, dançarino, compositor e educador, trabalha aí também fazendo diversas ações no campo da educação. Ele fundou nos anos 80 o grupo Cupuaçu de Danças Brasileiras, onde é diretor artístico e até hoje lidera o ciclo do Bumba Meu Boi, do Morro do Querosene. Você sintonizado aqui, que por acaso ainda não conhece aqui o nosso bairro, está sintonizado aí através da internet, né, Tião? A gente tem ouvintes aí de diversas regiões do Brasil e às vezes até de outros países, a gente já recebeu ligação aí de outros países também. Então você que está sintonizado no www.cidadãofm.com.br e ainda não conheceu o Morro do Querosene, pode vir conhecer, fica o convite aí para você conhecer o Morro do Querosene e conhecer esse ciclo aí do Bumba Meu Boi, que conta aí com a presença do Tião Carvalho há tantos anos aí. Tião Carvalho também faz parte do Inzinga Capoeira Angola, né, Tião? Isso. A gente vai falar também. Aí também desse, claro, dessa ação. Mas antes de a gente continuar nessa conversa, dando um salve aqui para Mutamém, indo embora aqui. Nosso participou do Já Regou Suas Plantas, máximo respeito. Mutamém, Felipe Mutamém. Brito, René, máximo respeito aí, ó. O pessoal fez o som ao vivo aí também. Mr. Koba, Rodrigão, do Ambulantes, presente aqui também fazendo o som com o Mutamém. Tião Carvalho, vamos fazer um ao vivo aqui, então, para a gente chegar na casa do ouvinte aqui da melhor maneira possível. Falando em ouvinte, mandando salve aí para Carol, sintonizada aí, ouvinte nossa aqui da Rádio CidadãoFM.com.br. Qual vai ser que a gente vai fazer agora, Tião? Vamos fazer, olha, nós vamos fazer uma música matuada de Bumba Meu Boi, que é a mais recente que eu fiz, e ela fala justamente do bairro do Butantã. Legal. Entendeu? Aí eu vou, vamos ver. Uma então, Tião Carvalho ao vivo aqui na Cidadã FM, no História Cidadã, cantando sobre o Butantã. É isso aí. Nasceu no bairro do Butantã um novilho novo, deixa a notícia correr. Nasceu no bairro do Butantã um novilho novo, deixa a notícia correr. Vai navegar na internet, vai virar notícia de TV. Vai chegar na casa dela, bater na porta dela, e ela vai vir ver. Vai navegar na internet, vai virar notícia de TV. Vai chegar na casa dela, bater na porta dela, e ela vai viver. Nasceu no bairro do Butantã um novilho novo, deixa a notícia correr. Nasceu no bairro do Butantã um novilho novo, deixa a notícia correr. Vai navegar na internet, vai virar notícia de TV. Vai chegar na casa dela, bater na porta dela, e ela vai viver. Vai navegar na internet, vai virar notícia de TV. Vai chegar na casa dela, bater na porta dela, e ela vai viver. É isso aí, Tião Carvalho. Isso aí. Máximo maravilha. Respeito, mestre. Aqui. Muito obrigado. Se a toada a gente fala que ela vem, seria com o contexto moderno, né? Falando das coisas atuais, mas na realidade essa toada do Bumba Meu Boi é algo tão amplo que ele pode estar falando de tudo. E uma das primeiras características das manifestações populares, né, é ter esse fator positivo de estar lidando sempre com a atualidade, né, com a questão política, com a questão social. Então, isso é a cultura viva, isso é importante da cultura popular, que às vezes a gente chama de folclore, que parece que trata apenas do passado, né, do que foi, não. Ela é importantíssimo para estar atualizado, né, estar vivendo o hoje, o aqui e agora. É isso aí, com certeza. A cultura popular, ela retrata justamente o nosso cotidiano, né, claro. O nosso dia a dia, aquilo que a gente passa aí na nossa vida. E anteriormente você estava falando da sua infância. E aí quando você saiu de São Luís, veio para São Paulo, como é que foi essa vinda aqui? Você consegue se recordar aí como que estava passando na sua vida quando você, no momento que você decidiu vir para cá e você falou, não, eu vou para São Paulo, né? O que te motivou? Você veio para São Paulo já com alguma coisa, com algum projeto já em execução ou em mente? Como é que não, foi? Com certeza, já assim, a trajetória foi o seguinte, na realidade, quando eu saio do Maranhão, eu saí no início dos anos 80, ou seja, em 79, né? No início do ano de 1979, eu saí do Maranhão, mas eu não saí do Maranhão para vir para São Paulo. Na realidade, eu saí do Maranhão para ir para o Rio de Janeiro, né, com o convite do Ilo Clube, do Teatro Vento Forte, porém para nós irmos para os Estados Unidos. Né, eu já estava indo para o Rio, mas para ir para o exterior já, né? Já estava saindo o convite, eu conheci esse grupo Vento Forte em Ouro Preto, né, no Festival de Teatro em Ouro Preto. E aí eles tinham uma viagem para o exterior, né, para os Estados Unidos, e faltava um músico no elenco e tal, e eles lembraram de mim, da minha pessoa, falou, pô, aquele cara lá, o maranhense, Tião Carvalho, pô, gente fina, músico interessante, legal, eu acho que esse cara vinha somar legal com a gente. Me fizeram o convite, e aí eu topei, vim, e aí quando esse grupo, nós fomos, viajamos para os Estados Unidos, passamos 40 dias fazendo circuito universitário nos Estados Unidos, e aí o grupo veio para o Rio de Janeiro, voltamos para o Rio, e no ano seguinte, em 80, o grupo mudaria para São Paulo. Fiquei trabalhando no Rio, o grupo mudaria para São Paulo e eu mudei junto com o grupo, né? Mas a trajetória não era para São Paulo. Já conhecia São Paulo, sim, já havia vindo aqui em São Paulo, já conhecia, tinha amigos em São Paulo. E então foi viável, né? Mas viável também a vinda, e já tinha trabalho, então foi interessante, foi bom por isso. E aí quando você chegou aqui em São Paulo, você chegou junto com eles já tocando ou... Eu cheguei sim com eles, mas eu me aproximei ali um pouco dessa região do Bexiga, né? Do antigo Bexiga ali, eu já, né, me aproximei um pouco dali, das casas noturnas, tocar e conheci também alguns músicos aqui que foram assim, né, fundamental, assim de amizade, de segurança, de tocar, né, de tocar junto, trocar o próprio Paulo Freire, né, que tocava comigo na época, o Paulo Freire, o Zé Imar, que é um saxofonista, mora hoje em Minas Gerais, que usa o Suami Júnior, o Zé Fernando, vários músicos, Guedo, fico dizendo, Adriano Busco, vários músicos de São Paulo, Nausete, né, foi essa coisa de tocando junto e firmando, foi esclarecendo um pouco essa vontade e querer ficar em São Paulo e trazendo também para São Paulo essa bagagem também do interessante. Quando eu estava vindo também de São Paulo, eu estava vindo do Rio, e um momento muito bom no Rio, que era o momento das gafieiras, momento forró forrado. Então eu vinha também para São Paulo trazendo essa influência também do Rio de Janeiro, do Maranhão e também do Rio de Janeiro, né? A primeira a banda de forró aqui em São Paulo foi Banda Mexe com Tudo, né? Que foi uma banda criada por mim, né? Um dos músicos, né? Criou essa banda comigo. Então, a primeira banda de São Paulo, essa onda de som de forró, aqui nesse universo de São Paulo, é uma criação meio da minha geração, da minha turma, né? Da minha turma, diria de repente do Tião, né? Que eu tenho esse hábito de reunir pessoas, então tem um pouco um dedo, uma mão do Tião Carvalho também. E aí, falando em forró, né? E nessa gente... relação da dança, né? Da dança do salão aqui, nessa determinada classe social nossa, que hoje em dia são do universitário, que termina predominando, né? Que foi daí vendo forró universitário, sertanejo universitário e tal. Mas de repente tudo isso termina nascendo daí, né? Desse público, dessa região do São Paulo, meio Butantã, meio Vila Madalena, Pinheiros, né? Aham. Uhum. E aí, então, a gente falando em forró, a gente tem aqui o programa Rastapé Cidadã, que também é dedicado a esse público. Vamos fazer mais um ao vivo aí? Você tem algum forró para fazer para gente aqui? Vou fazer, então, um shot de minha autoria, que é A Mulher Mais Bonita do Mundo. A gente cantou muito fazendo forró no Equilíbrio e tal. Inclusive a gente fez junto essa A Mulher Mais Bonita do Mundo, claro. Junto com Ambulantes. É isso aí, então nós vamos fazer agora, né? Vamos lá então. Aí até, na realidade, eu até uma certa forma, não sei se a palavra seria desculpa, mas é só ressaltar que eu tô com um cavaquinho aqui na mão, né? E não sou cavaquinista, não tenho esse hábito, só pra gente ver se a gente se orienta aqui. Certo. Né? Vamos aí, esse e é com licença aí aos cavaquinistas aí da cidade estão escutando, falando, pô, tá, mas é. Isso lembrando aí. Que hoje é a primeira vez que o Tião Carvalho tá aqui no História Cidadã, na nossa rádio comunitária do Butantã, e a porta sempre estará aberta ano que vem, em 2014, quando a gente voltar aí a nova temporada, a gente certamente pode fazer um ao vivo aqui com banda completa e Tião Carvalho, pra gente aí. Fazer, a gente já tem a bateria aqui, claro. A gente traz o restante e faz o ao vivo aqui pra você sintonizado no 87.5 FM ou então cidadãfm.com.br. Vamos de mais um então ao vivo aqui, o shot com o nome de... A Mulher Mais Bonita do Mundo, lógico, desculpa. Vamos lá, você sintonizado, Tião Carvalho para você ao vivo. A mulher mais bonita do mundo me convidou para sair. A mulher mais bonita do mundo me convidou para entrar. A mulher mais bonita do mundo me convidou pra subir. A mulher mais bonita do mundo me convidou pra ficar. Êxtase, êxtase total. Vou embandeirar toda a minha rua, vou iluminar todo o meu quintal. Êxtase, êxtase total. Vou embandeirar toda a minha rua, a luz iluminou todo o meu quintal. Ti parirarauí, tarirarauíra, perererererererupi, parirarauí, parirarari. A mulher mais bonita do mundo me convidou pra sair. A mulher mais bonita do mundo me convidou pra entrar. A mulher mais bonita do mundo me convidou pra subir. A mulher mais bonita do mundo me convidou pra ficar. Êxtase, êxtase total. Vou embandeirar toda a minha rua, vou iluminar todo o meu quintal. Êxtase, êxtase total. Vou embandeirar toda a minha rua, a luz iluminou todo o meu quintal. É isso aí, Cidadã FM recebendo o Tião Carvalho. fazendo ao vivo aqui a mulher mais bonita do mundo para você, sintonizado ou na 87.5 FM ou então cidadãfm.com.br. Você sintoniza toda quarta-feira às 23 horas o História Cidadã, que é nosso programa com produção do Coletivo Elefante, e o telefone toca. Quando o telefone toca aqui, a gente costuma atender o ouvinte que está ligando e já vai para o ar, Tião Carvalho. Alô, boa noite, Cidadã FM. Boa noite, quem é que está falando? Opa, aqui quem fala é Pedro Comuna, você está sintonizado e ao vivo no História Cidadão, programa da nossa rádio comunitária do Butantã. Quem fala aí? Aqui quem fala do lado de cá é Gianluca. E aí, Gianluca, firmeza, família Guerreiros de Sião chegando aqui, participando mais uma vez da nossa grande rádio comunitária, Guerreiros de Sião, que faz parte aqui do nosso bairro do Butantã, grande banda de reggae aí. Gianluca, tá falando da onde hoje? Eu tô falando exatamente da porta da Rádio Cidadã. Opa, você tá na porta da Rádio Cidadã, então nossa produção vai chegar aí para abrir a porta para você poder vir aqui e participar da nossa programação também. É, eu sei, outro dia você ligou aqui, nessa semana mesmo você ligou e veio retirar o seu CD. A gente já tá com ele separado aqui pra você, tá bom? Tá chegando aí, um momento. Muito obrigado, Comuna. Opa, abraço então, já tá chegando aí a produção. Eu quero mandar um salve pra todos os irmãos que estão na sintonia, na vibe aí, já regou suas plantas. Ring, ding, ding, ding, ding, ding, dom, dom, dom. É isso aí, você tá sintonizado no História Cidadã agora e já regou suas plantas também, faz parte dessa família. Tá chegando aí, tudo bem? Então... É isso aí, História Cidadã sintonizada aí, recebendo grandes ligações. Ouvinte aqui, Tião Carvalho, deixar o ouvinte sintonizado também. A gente pode receber ligações 3731-6448 e o programa Já Regou Suas Plantas, que vai ao ar anteriormente ao História Cidadã, faz sempre um presente aí pro ouvinte que liga e presenteia com um CD de alguma das bandas que faz parte da rede do Já Regou Suas Plantas. E hoje então o Gianlucas ligou anteontem aqui e hoje está vindo buscar aí o seu CD. Você que ligar aí no Já Regou Suas Plantas pode vir retirar aqui o seu CD na Altacílio Tomanique 218. Tião, a gente estava falando aqui, você chegou em São Paulo, falou dos músicos que fizeram parte, e aí quando que você chegou, você veio para Bela Vista, foi isso? Não, a Bela Vista eu diria que foi o lugar... Onde você musical, tocava, musical. Quando você veio, você já veio direto para o Butantã? Não, eu demorei um ano em Perdizes antes. Em Perdizes antes. Um ano depois mudei para o Butantã. Depois... E aí quando você chegou, como que foi a sua chegada aqui no Butantã? Muito carazinho. Que ano que foi? Você lembra como é que foi isso? Eu cheguei justamente em 80, 1980 mesmo, ano 80, que era bem diferente, né? O bairro diferente, o morro diferente, né? Característica diferente. Então, acho que era isso, era muito gostoso. Muito gostoso, mas eu acho que essa relação... Nossa, essa relação musical, essa musicalidade, os artistas, quando se aproximam daqui do morro, do Querosene, do bairro do Butantã, foi muito importante para o bairro, para o Butantã e para a cidade, esse encontro, concentração de artistas, né, de música, relação de levar a música para a rua, a arte para a rua, a música, a dança, o teatro, né, isso foi muito legal, nesse especial surgindo ali no morro do Querosene, né? Isso foi muito bom. E isso também é algo que vem com essa com o Tião e os amigos, né? A turma do Tião, um grupo de maranhenses também que veio comigo, que é o Pedrão, meu irmão, que hoje que mora na França. Mas outro é Erivaldo Gomes, que mora no Maranhão, o Manuel Pacífico, que é músico percussionista, mora aqui em São Paulo também. Isso era um grupo de Xavier Negreiros, grupo de maranhense, de artistas, juntando com artistas de São Paulo, atores de teatro, né? Isso foi importante, sim, essa musicalidade, botar essa arte na rua. E essa coisa hoje em dia vem crescendo, né? Vem virando bairro de artista, aí vem surgindo outras artes também, artes plásticas, né? Que hoje em dia também tem um espaço muito importante lá na nossa comunidade, né? Do Olinda e seus seguidores. Né? Então, essa relação da arte foi importantíssima, né? Foi e é muito importante com a gente, e a gente pôde palpar, né, essa importância, porque então, até então essa, essa, você imagina e tal, mas quando você vê isso palpável e vê transformação, né, nessa, isso aí é muito importante, muito legal para a comunidade, para as pessoas estarem mais unidas, né? Muito bom, você sintonizado aqui na Cidadã FM, o programa História Cidadã traz hoje Tião Carvalho, músico aqui do nosso bairro, lá no Morro do Querosene. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Fica sintonizado que a gente já volta com mais Tião Carvalho ao vivo para você. Carinho no atendimento e excelência em serviços. Acesse www.submundo.com.br ou ligue 3733-6293. Reduto de Bamba. O samba tem nova morada. Sábados e domingos, das 14 às 16 horas, com produção de Nivas Gonçalves e apresentação de Zezinho Melo. Só aqui na sua Cidadã FM. A passarela é de vocês. O melhor do samba enredo com Atos Lima. Todas as quintas, depois da Voz do Brasil, só aqui na sua Cidadã FM. VUSP, assuntos acadêmicos e muito rap para a comunidade do Butantã, com Sandrão RZO e DJ Lick Shot, de segunda a sexta, das 16 às 18 horas, só aqui na Cidadã FM. Caricatura do Samba. Carica apresenta o melhor do samba, de segunda a sexta-feira, das 14 às 16 horas, só aqui na sua Cidadã FM. Por amor de amigos, Deus Senhor, libera a visão pra salvação. Por amor de amigos, Deus Senhor, libera a visão e traz a luz. É como uma tocha de fogo que guiou Israel. É como a nuvem que guiou o povo de Israel. Mostrando as veredas para que seja fiel. Honrando pai e mãe da criação. Os teus dias possam se prolongar então. O bordão e o cajado te fortalecerão. O vermelho, o dourado e o verde. Trazendo consciência pra toda gente. Puro amor. História Cidadã, ao vivo aqui na Cidadã FM, escutando como base Puro Amor, Zion Lab, com Igor Rolim e África Du e Faba. Igor Rolim, que já esteve aqui no nosso programa do Já Regou Suas Plantas, já esteve aqui na Cidadã FM. Hoje a gente coloca ele aí como base pra gente conversar com Tião Carvalho, que está ao vivo aqui. Tião, vamos fazer mais uma então, ao vivo? Qual que vai ser agora? Vamos fazer o Pantanal? Pantanal, então, para você sintonizado na Cidadã FM. Programa Já Regou Suas Plantas, ao vivo com o Tião Carvalho. Lá no Pantanal é bonito e é legal, mas tem um garçom que é um cara de pau. Vejam só, eu ouvi dizer por aí que ele mexeu com a Diana, com a Lili, talvez com a Bibi. Ó, seu garçom, olha, me faça um favor, você vai brigar com a gente se mexer com a Ireô, com a Ireô. Seu garçom, olha, me faça um favor, você vai brigar com a gente se mexer com a Ireô. Tararalê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê, tarauê Pantanal, lá no Pantanal, lá no Pantanal, é bonito e é legal. Mas tem um garçom que é um cara de pau. Vejam só, eu ouvi dizer por aí que ele mexeu com a Diana, com a Lili, talvez pra beber. Ó, seu garçom, olha, me faça o favor, você vai brigar com a gente se mexer com a Ireô, com a Ireô. Seu garçom, olha, me faça o favor, você vai brigar com a gente se mexer com a Ireô. Salve, salve, Tião Carvalho, máximo respeito, fazendo ao vivo aqui na Cidadã FM, contribuindo, colaborando e fortalecendo, porque a presença de um mestre como o Tião Carvalho aqui em nosso estúdio, na nossa rádio, no nosso programa, fortalece demais a nossa, as nossas ações e os nossos muito projetos obrigado, em andamento. Muito obrigado. É isso aí. E Tião, fica do carinho. É, todo nosso. A gente queria conversar também com você sobre o Cupuaçu. Né, um grande grupo, aí o ouvinte aí pode sintonizar no grupo Cupuaçu, que é uma associação que atua na criação, pesquisa e difusão de manifestações das culturas populares brasileiras. É, a ação cultural sustenta-se em três eixos principais, né, Tião, que é os que se complementam em tudo o que fazemos. É o artístico, por meio de apresentações públicas de dança e de música, o social, na condução de atividades junto às comunidades, e o educativo. A gente falou aqui que o mestre trabalha com o campo da educação também. O Grupo Cupuaçu tem aí o setor educativo, que desenvolve oficinas e palestras temáticas para crianças, jovens e adultos. A gente, inclusive, né, a Rede Somos Um, aí fez, quando fez a ocupação da Escola Amor em Lima, contou com a presença do mestre também fazendo umas oficinas lá. É, a filha do mestre também, Ana Flor, também esteve presente lá fazendo algumas oficinas. E então, fazendo aí essa parte educativa. Conta pra gente como é que foi aí essa história do Cupuaçu, como que o Cupuaçu se formou, né? E também um pouco das danças e tradições estudadas, que é o Bumba Meu Boi, a ciranda, o tambor de crioula, o coco de roda e dança de lelê, quadrilha e cacuriá. É isso? E caroço também. É, na realidade, como é que é? A gente se propõe a pesquisar. Acho que o que acontece é que é infinito essa pesquisa, né? É infinito. É uma infinidade de danças que o Brasil tem. E algumas dessas danças, até algum tempo, elas tenderam, desapareceram, algumas, outras sumiram durante um tempo. Então é muito difícil de essa pesquisa. Então, mas a gente se propõe a estudar tudo, e se tratando de danças brasileiras, de cultura brasileira. Agora, o que acontece é o seguinte: tem algumas dessas danças que elas estão mais na mão, mais presentes na gente, né? Assim, mas que é o caso do Bumba Meu Boi. Né, que por ele já é uma manifestação muito forte, muito grande, né? Ele por si, só o Meu Boi, o Tambor de Crioula, essas manifestações maranhenses, elas terminam predominando. Mas a ideia é que a gente pesquise tudo de danças brasileiras, né? Agora é uma pesquisa, como eu falei, algo infinito, né? Seria impossível você conhecer tudo do Brasil, que graças a Deus é um país muito rico, né, nesse sentido. E, inclusive, o Cupuaçu, ele nasce nesse sentido mesmo. E o Cupuaçu nasce quando eu viajo. Eu tinha meus alunos aqui, né, no Teatro Vento Forte, no curso de formação de dança. Curso de formação de atores. E tinha uma cadeira que era de danças brasileiras, qual eu era o professor. E aí eu viajei, depois essa turma terminou crescendo, porque tinha outros alunos, que não eram alunos de teatro, mas que já faziam aula de dança, e então formou um grupo grande. Aí eu viajei uma determinada época, acho que foi em 86, eu viajei para um festival internacional de tradições, né? Tradições populares na França. E aí eu tive contato com cultura meio que do mundo inteiro, assim, né? Do todos os continentes, eu diria, né? E aí foi algo assim que para mim foi muito. Eu já tinha esse algo muito. Mas quando eu volto de lá desse encontro, eu volto meio fascinado, assim. E não só por conhecer, e ver também como eles lidam com essa cultura fora daqui. Ou vendo os europeus, os asiáticos, os africanos, né? Os nós, latinos, americanos, aqui do lado, nosso vizinho. Então, algo muito grande. E eu volto cada vez mais fascinado ainda por essa cultura. E aí eu, junto com meus alunos aqui, né, volto, a gente monta esse grupo. Na verdade, esses alunos ficaram se reunindo enquanto eu voltava, mas quando eu volto, a gente meio que batiza e forma aí o grupo Cupuaçu, né, que já nessa intenção de pesquisar danças brasileiras, pesquisar, dançar e ensinar, né? Ensinar para o brasileiro. Tá? A dança em si, mas optar pela dança brasileira. E quem quiser, quem está sintonizado aí, tiver interesse em encontrar o Cupuaçu, tá, ter mais contato, participar desse processo de aprendizagem, claro, e de pesquisa, como é que faz? Isso é importante salientar que é um grupo aberto, né? Para todo mundo, né? Inclusive ele surge também nessa ideia, né, de migrar pessoas, né? E essa carência de juntar pessoas de diferentes classes sociais, diferentes religiões, né? Acho que o principal intuito do grupo é justamente juntar essas diferenças, né? Ele vem com essa intenção também, né? Até observando que é um grupo que nasce também de uma determinada pessoa simples, né? Carentes e tal, igual que eu, né? E ele vem para juntar justamente pessoas ali dentro desse conceito, né? Que vai virando meio família e tal. E então ele vem com esse estudo de juntar pessoas e de busca pela cultura brasileira, né? Cultura brasileira. Com um berço, eu vindo do Maranhão, né, com essa carga, e junto comigo outros maranhenses, então vem trazendo essa força grande. E também ressaltando que, claro, o Maranhão em si também é um berço muito grande, né? O Bumba Meu Boi, o Maranhão em si já é um berço muito grande de cultura popular, né? Mas só quem conhece mesmo tem um pouco essa dimensão do que seria isso que eu estou falando, né? Da cultura popular no estado do Maranhão, né? Seria um pouco a relação do ir lá, aproveitar para já fazer esse convite também, né? Para essas idas no Maranhão, conhecer o Maranhão, conhecer o Lençóis, conhecer as manifestações maranhenses, conhecer aquele estado que é maravilhoso. Quanto ao Cupuaçu, lembrar que é o grupo, a gente se encontra toda quinta-feira, acabamos de entrar em férias, todas as quintas-feiras nós estamos no Teatro Vento Forte, que fica ali no Itaim Bibi, no espaço do Parque do Povo, né, que é ali no final da Rua Tabapuã. Então, todas as quinta-feiras, a partir de 20 horas, quem quiser nos visitar, participar do grupo do nosso evento e tal, nós estamos lá toda quinta-feira. Voltaremos em janeiro. Aproveitar também o espaço para convidá-los para... Eu vou dar um curso de férias, né? Todo ano eu faço isso. Um curso de férias que vai de 8 a 22 de janeiro, que é lá no Morro do Querosene, no Espaço Laban, que é na rua Doutor Cício de Alencar, 145. Número 145, Espaço Laba, na rua Doutor Cícero de Alencar. Então, é um curso que de dança. Ele acontece pela manhã, a partir das 10 horas, 10 a meio-dia, para educadores, para a família, para os pais, para as crianças. É importantíssimo essa relação da família, né? Do pai e da criança junto, da mãe e da criança junto. Né, de lidar com isso é um desafio para mim enquanto professor também, eu gosto muito disso também, e que é um espaço justamente para isso, para você, espaço para brincadeira, para o lazer, para brincar, para cantar, para tocar junto.